Santo, Santo de Israel, ó manto precioso, cobre-nos com teu Espírito e revela os teus mistérios, ó Jesus de Nazaré. Vem tocar nesta hora, faz reboliço em tua casa, manifesta o teu poder. Santo, Santo, é o Senhor, Santo, Santo, é o Senhor, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, é o Senhor. Santo, Santo, é o Senhor, Santo, Santo, é o Senhor, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, é o Senhor. Esta casa é só tua, aqui pasto e ovelhas, vem o nosso bom pastor.